que bom sente o clima. Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina. Fazer o que se a atitude é pra poucos? E a inveja deixa os bicos loucos. Vendo o som do carro, sangue bom sente o clima. Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina. Fazer o que se a atitude é pra poucos? E a inveja deixa os bicos loucos. Dentro do carro estou curtindo um rap, eu vou. Mas o maluco com atitude é assim que sou. Lembro que alguém falou, mas eu não dei valor. Disse que o som é de bandido, a ideia não constou. Trilha sonora que ecoa nas periferias, me contagia no meio dessa guerra fria. Traz alegria pros irmãos que se identifica com a verdade que não vende jornais, revistas. É que o sistema colhe a flor, nos deixa os espinhos. Não é tão fácil prosseguir, irmão, nesse caminho. Entre o céu e o inferno, um destino eficaz. Fica difícil escrever uma letra de paz. Mudar de assunto, sei lá quem me entende. Um sofredor nato, mas com rimas conscientes. Considerado por alguns, criticado por outros. Pois sempre falo o que penso, não uso esboço. Fazer o que se foi assim que a vida me ensinou. Sempre correr pelo certo, obrigado Senhor. Eu sei que nada cai do céu, você sabe. Que a inveja é um sentimento cruel e covarde. Vendo o som do carro, sangue bom sente o clima. Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina. Fazer o que se a atitude é pra poucos? E a inveja deixa os bicos loucos. Vendo o som do carro, sangue bom sente o clima. Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina. Fazer o que se a atitude é pra poucos? E a inveja deixa os bicos loucos. Eu tô de boa no peão na quebrada. Quem me conhece tá ligado, sem medo de nada. Moleque louco de responsa no volante. No rádio IMB, destaca no alto-falante. A todo instante os bico cresce, os olhos nós. Fica telando, me medindo, abaixa os faróis. Pois o respeito não se ganha, se conquista. Meu carro voa abaixo, sangue bom a um palmo da pista. É madrugada na favela, muita gente dorme. Enquanto os manos se adiantam fazendo os corres. A playboyzada se acalma. Acaba é fonte de renda, mas eu não quero isso pra mim, tá fora do esquema. Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Dinheiro que vem fácil, vai fácil e deixa o estrago. Dignidade não tem preço, aprendi no berço. Pois a favela me ensinou quanto vale um preto. Mas uma pá de olho gordo me acha suspeito. Só por andar no estilo com os mano do gueto. Eu sei que nada cai do céu, você sabe. Que a inveja é um sentimento cruel e covarde. Vendo o som do carro, sangue bom sente o clima. Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina. Fazer o que se a atitude é pra poucos? E a inveja deixa os bicos loucos. Vendo o som do carro, sangue bom sente o clima. Tem uma pá de olho gordo pelando na esquina. Fazer o que se a atitude é pra poucos? E a inveja deixa os bicos loucos. Os bico tá telando, é. Os bico tá telando, é.